Bloco 7, 111 e eis que três das ovelhas, 121, separadas, chegaram, entraram, e começaram construindo tudo que estava caído daquela casa. 121, Zorobabel, Josué e Neemias. 112, mas os javalis selvagens, 122, estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. 122, os samaritanos. 113, novamente eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. 114, e novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. 115, além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. 116, assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés, e devoraram-nas. 117, contudo seu senhor estava ciente, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. 118, então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das Ovelhas. Ele pediu-lhe por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores, e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo, e apartou-se. Capítulo 89. 1. E eu observei durante o tempo, que assim 37, 123, pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. 123, 37. Um aparente erro para 35. Veja verso 7. Os reis de Judá e Israel, Laurence, página 139. 2. Depois disso eu vi na visão que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A água instruiu a todas. 3. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos, e a comer seus corpos. 4. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. 5. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. 6. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. 7. Eu também observei durante o tempo, que 23 pastores, 124, estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. 124. Os reis da Babilônia, etc., durante e depois do cativeiro. O número de 35 e 23 somam 58, e não 37, como erroneamente é colocado no primeiro verso. Laurence, página 139. 8. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. 9. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. 10. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros. 11. Que eles agarraram nós, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. 12. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos pousavam sobre seus chifres. 13. Eu vi, também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. 14. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. 15. Então o íbex, 125, viu-o, todos eles correram para ele. 125. O íbex, provavelmente simbolizando o Alexandre o Grande, Laurence, página 140. 16. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o íbex lamentou e chorou. 17. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. 18. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. 19 Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, o abutres, e os papagaios vieram. 20 Os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do íbex, para contender com ele, e para matá-lo. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. 21 Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. 22 Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o íbex. 23 Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram no fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. 24 Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do íbex. 25 Então eu vi aquele homem que escreveu o livro A Palavra do Senhor, abriu o livro da destruição, daquela destruição com os últimos 12 pastores, 126, e o mostrou diante do Senhor das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. 126 Os príncipes nativos de Judá depois de sua libertação do cativeiro sírio. 26 Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. 27 Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. 28 Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. 29 Eu vi um trono erguido numa terra deleitável. 30 Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados. 31 Os quais foram abertos diante dele. 32 Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. 33 E ali falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo, toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que ordenei. Eis que, eu vi-os todos amarrados, e a me pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar, profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. 34 Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. 13 A ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. 36 O abismo ficava à direita daquela casa. 37 Eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. 38 Eu fiquei olhando emergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela, e o marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora, e depositaram-no no lugar ao lado direito da terra. 39 Eu também vi, que o Senhor das ovelhas produziu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, em seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. 40 E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo em tudo. 41 Então aqueles 3, que estavam vestidos de brando, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. 42 A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido, e tinham sido destruídos, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, Enquanto o senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. 43 Eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. 44 Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o viu. 45 Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo, e todas as aves do céu, estavam alarmadas com ele, e imploraram a ele todas as vezes. 46 Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e que eles se tornaram vacas brancas. 47 Que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou, quando aquela palavra tornou-se, 127, um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros. 127, falou, quando aquela palavra, ou era um touro selvagem, e aquele touro selvagem era, Kenib, página 216. 48 Enquanto o senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todas as vacas. 49 Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça, e dei glória a ele. 50 Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. 51 Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi, por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 91 E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. 2 Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de os seus irmãos, e reuniu seus filhos. 13 Conversando com todos os seus filhos na verdade, 4 Enoque disse, ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade, e anda nela. 5 Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. 6 Pois eu sei, que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda a estrutura que levantou se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. 7 Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania, e toda má obra, aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda a grande punição será infligida desde o céu. 8 O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. 9 O Santo Senhor sairá em ira, e com punição, para que possa executar julgamentos sobre a terra. 10 Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. 11 Todo lugar de força, 128, será rodeado com seus habitantes, com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda parte da terra, e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira, e por um julgamento dominando-os para sempre. 128, todo lugar de força, ou, todos os ídolos das nações Kenib, página 218. 12 Retidão se levantará do descanso, e sabedoria se levantará, e conferida sobre eles. 13 Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. 14. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. 15. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. 16. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. 17. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho de iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 91. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra, e para as subsequentes gerações, conduzindo-se elevado e pacificamente. 2. Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. 3. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixe-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Capítulo 92. 1. Depois disto, Enoque começou a falar sobre um livro. 2. Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade. 3. Concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque. Em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos, 129, eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. 129, santos anjos. Num texto de Corã, lê-se guardiões e santos, denotando claramente guardiões celestiais que não caíram com os iníquos. Melik, página 264. Veja também da 4 e 13, um guardião e um santo desceu do céu. 4 e 17, guardiões, santos. 4 Enoque então começou a falar de um livro, e disse, eu nasci o sétimo na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência. 5. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. 6. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. 130. 130. Humanidade será salva. Ou, o homem será salvo. CNIB, página 224. 7. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto. 131. Sobre os pecadores. 131. O dilúvio depois do primeiro, no meio do segundo, milênio, 2500 B.C. 8. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem. 132. Da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele a planta. 133. Da retidão virá para sempre. 132. O rei Davi no fim do terceiro milênio, 1000 B.C. 133. O Messias no fim do quarto milênio, 4 B.C. 130 AD. 9. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação, 134, será erigida para sempre. 134, o estabelecimento, 30 AD, e construção da igreja através do quinto, e do sexto, milênio. 10. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem neles serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem, 135, se levantará e virá. 135, o Messias no fim do sexto milênio. 11. E durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com o fogo, e toda a raça da raça eleita será dispersa. 136. 136. A destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do sexto e no começo do sétimo milênio. 12. Depois disso, na sétima semana, uma geração perversa se levantará. Abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. 13. Depois haverá outra semana, a oitava, 137, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. 137. O começo do oitavo milênio. 14. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. 15. E toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. 16. E depois disso, no sétimo dia da décima semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. 17. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. 18. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. 19. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz dos santos sem emoção? 20. Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? 21. Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas, e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. 22. Qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? 23. Por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação, e pelo que lhe é apoiado? 24. Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 93. 1. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão, e serão diminuídos. 2. Aos homens de noite em sua geração os caminhos da opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe dele. 3. Agora, também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas deseja. 4. Escolhi para vós mesmos a retidão, e boa vida. 5. Andai nos caminhos da paz, para que sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos, e não obliterate-os de vossos corações, pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crimes astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. 6. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão, e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos, e nunca obtêm paz. 7. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles, também, que adquirem ouro e prata, justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti, que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de tuas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias de tua prosperidade. 8. Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão, e ao dia do grande julgamento. 9. Isto eu declaro aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. 10. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, Mas teu Criador se regozijará em tua destruição. 11 Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias, detestem os pecadores, e os mundanos. Capítulo 94 1 Ao que meus olhos estejam nublados de água, que eu, para que eu possa chorar sobre ti, e derramar minhas lágrimas como um rio, e descansar da tristeza do meu coração. 2 Quem te permitiu irar e transgredir? Julgamento te surpreenderá, ó pecadores. 3 Os justos não temerão os iníquos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. 4 Ai de vós que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. 5 Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. 6 Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95 1 Aguardai a esperança, vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, e exercereis domínio sobre eles, de acordo com vosso prazer. 2 No dia dos sofrimentos dos pecadores vossa descendência será alçada, e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da águia. Tu subirás, e entrarás nas cavidades da terra, e fendas das rochas para sempre, como os coelhos, da vista dos mundanos. 3 Os quais gemerão sobre vós, e chorarão como as sirenes. 4 Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua, a esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós, como lembrança do crime. 5 Ai de vós que se alimentam sobre a glória do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. 6 Ai de vós que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. 7 Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente, em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vós por mal. 8 Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá, enquanto aquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Capítulo 96 1 Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados, e perecem no dia da iniquidade. 2/ Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? 3 Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. 4 Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor. Quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. 5 Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. 6 Ai de vós, pecadores, que no meio do mar, e na terra seca, são aqueles contra quem um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem, somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. 7 Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata, nossos celeiros estarão repletos, e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. 8 Como água a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tu obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. 9 E agora eu te juro, astutos e insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, Vós que sois homens, vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos, juntos, muito mais do que as solteiras. 138. Em todos os lugares adornando-vos em majestade, em magnificência, em autoridade, em prata, mas ouro, púrpura, honra, e saúde, riqueza, como a água, fluirá. 138. Mais elegantemente que as mulheres casadas. As solteiras, ou, mais do que uma mulher e mais colorido, as vestimentas, que uma moça, que a Nibe, página 230, 10 erudição, portanto, e sabedoria, não serão vossas. Assim eles perecerão, junto com suas riquezas, com toda a sua glória, e com suas honras, 11 enquanto com desgraça, com matança, e em extrema penúria. Seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. 12 Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais. 139 Da mulher. 139 Serviçal. Literalmente, um servo. Talvez os abastecendo com tesouros para ornamentos. Laurence. Página 159. 13 Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra. Mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência, serão grandemente execrados. 14 Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras de suas mãos, elas morrerão sem filhos. 15 Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgadas nos céus. E que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. 16 Não penseis em vossas mentes, nem digais em vossos corações, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vós cometerdes será diariamente registrado, até o momento da vossa condenação. 17 Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom, não obtereis. 18 Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição. Nem a esperança daqueles pecadores viverá, mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção. 19 Mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição, e a extrema ignomínia de vossas almas.